Eu preciso acertar, mas eu ainda sou tão inocente, um adolescente aprendendo a viver. É só você deixar o tempo passar, que eu vou me recuperar, vou conseguir. Você vai ver. Olha, tenho fama na cidade, dizem até que eu não sou normal, e que um dia ainda vou acabar me dando mal. Mas olha, por incrível que pareça, tenho medo de ser castigado. Deus pode não perdoar esse meu novo pecado. Produções e mixagens DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos. Dando mal. Olha, por incrível que pareça, tenho medo de ser castigado. Deus pode não perdoar esse meu novo pecado. Uau! Mas será que é pecado? Normal, tão natural, tão legal, todo mundo faz. DJ Ed Brasil, da 99 FM, derramando um mar de saudade. Tchau, tchau, tchau, meu amor. Ed Brasil e o seu bom gosto musical. Quando você passa por mim, você não quer me olhar,

agora você diz que acabou. Eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Saudade é com o DJ Ed Brasil, o que faz você recordar os bons tempos. Os teus olhos tão azuis, da cor do céu, da cor. O meu amigo DJ Ed Brasil, esse DJ sabe o que o povo gosta. Hoje eu escutei no rádio uma linda canção de amor. Fechei os olhos, voltei no tempo e lembrei do nosso amor. Quando dançávamos agarradinho, quase sem sair do lugar. E nossas juras e promessas de nunca nos separar. Uma canção de amor eu fiz pra você, onde você estiver, deve se lembrar. Quando você chegou pra me dizer que era o fim, ia terminar. Vez ou outras me pego cantando aquela canção. Amor, não vá, não faça isso comigo não. Amor, não vá, se você for o que será do meu coração. Não vá, não faça isso comigo não. Amor, não vá, se você for, o que será do meu coração? Banda Luta. Hoje eu escutei no rádio uma linda canção de amor. Fechei os olhos, voltei no tempo e lembrei do nosso amor. Dançávamos agarradinhos, quase sem sair do lugar. E nossas juras e promessas de nunca nos separar. Uma canção de amor eu fiz pra você, onde você estiver, deve se lembrar. Você chegou pra me dizer que era o fim e ia terminar. Vez ou outras me pego cantando aquela canção. Amor, não vá, não faça isso comigo não. Amor, não vá, se você for o que será do meu coração. Não vá, não faça isso comigo não. Amor, não vá, se você for, o que será do meu coração? amor, não vai. Se você for, o que será do meu coração? Não vai. Dani DJ Ed Brasil, bota essa galera pra dançar, meu DJ. De Brasil, o fenômeno da saudade. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça e ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa e você vai ter. Para com essa mania de me fazer